anuncia que o Senhor está próximo e só pode encontrá-lo quem se converte para o amor fraterno. E de todos aqueles que gostam de percorrer o mundo das ondas curtas de rádio. Encontro do X é um programa que coloca você em contato com os amigos do rádio. Apresentação de Roberto Carvalho, com a participação no especial de Raimundo Leonardo Bezerra. Está chegando em seu receptor o Encontro do X, um programa dedicado a você que ouve as ondas tropicais e curtas e também aos bixistas. E esclarecemos para você que nos sintoniza pela primeira vez, o bixista é aquela pessoa que sintoniza a emissora de rádio de todos os continentes com a finalidade de informar as mesmas sobre como está chegando o sinal da emissora no local da recepção. Mas o bixismo abrange também uma área de conhecimento bastante grande, que vai desde o conhecimento de idiomas até a técnica de propagação das ondas curtas. Você também poderá se tornar um bixista. Fique na escuta, hein? Entre em contato com os bixistas, clubes de bixismo e ou mesmo aqui com a gente, né? Na Rádio Aparecida, e você irá descobrir um mundo mágico e fascinante que jamais imaginou existir. O nosso Encontro BX é um ponto de apoio e de intercâmbio entre você, caro amigo ouvinte, e o fascinante mundo do rádio. Aqui iremos a cada sábado mostrar um pouco deste hobby das comunicações que a cada dia conquista mais adeptos em todo o mundo. O nosso Encontro BX é organizado por Globo da Chance, que é um dos maiores clubes de bixismo e rádio escutas do Brasil. E vejam só, meus amigos, o nosso programa de hoje será bastante especial. Isso porque o Raimundo Leonardo Bezerra, que nos acompanha aqui a cada sábado, preparou para vocês uma matéria bastante interessante sobre os sinais de identificação das emissoras. Assim, mais adiante no nosso programa de hoje, teremos aí os sinais da Rádio Marti, Rádio Difusão Argentina, no exterior, e a Rádio Netherland, emissora internacional da Holanda. Meus amigos, passamos de imediato aos nossos microfones para o Raimundo, que irá cumprimentá-los para darmos início ao programa de hoje. Vamos lá. Boa noite, estimados amigos ouvintes. É com muita alegria que estamos aqui dando início ao nosso programa Encontro do X desta noite. Bem, meus amigos, vamos ao nosso primeiro tema, que é sinais de identificação das emissoras. Como muitos de vocês já sabem, as emissoras internacionais, alguns minutos antes de iniciar suas transmissões, começa repetindo várias vezes um sinal característico, chamado sinal de identificação. O bixista ou radioescuta, que ouve diariamente as transmissões de ondas curtas, acaba se acostumando a esses sinais, e logo ao ouvi-los consegue identificar a emissora. Com o passar do tempo, esses sinais passaram a ser tão característicos nas ondas curtas, e tão interessantes, que hoje os bixistas mais experientes colecionam esses sinais em fitas. Inclusive troca sinais de emissoras de suas localidades com outros colegas de regiões distantes. Também o clube tem bixistas bastante especializados em sinais. Atualmente, para o bixista experiente, a gravação do sinal é tão importante como o próprio que é da emissora escutada. E cada sinal tem sua história e suas características. E pensando na grande importância do sinal para o bixista, preparamos uma série de programas nos quais iremos mostrando a vocês os sinais e alguns detalhes das emissoras. Bem, meus amigos, vamos começar com a Rádio Marti. A Rádio Marti. No mês de maio, completou um ano de emissões a Rádio Marti, emissora que transmite dos Estados Unidos em espanhol para Cuba com transmissores da Voz da América. Embora a Rádio Marti seja um departamento da Voz da América, ela possui uma certa independência, como se fosse outra emissora. Ela tem um QSL próprio, os despachos dos correspondentes são enviados especialmente para a emissora, etc. A estação iniciou suas transmissões sobre protestos do governo cubano, que não gostou de jeito nenhum da ideia de uma emissora norte-americana com programas específicos para Cuba. E ainda mais, a rádio, por ironia, leva o nome de José Martí, um dos líderes da Revolução Cubana. O nome da estação foi escolhido pelos Estados Unidos com o exclusivo propósito de desagradar ao governo cubano e, desta forma, ganhar espaço nos noticiários mundiais. Desta forma, ela extrapolou os limites da rádio escuta e se tornou conhecida no mundo inteiro. Os radioescutas, em particular, ao verem a polêmica que a emissora causa, passam a ouvir a Rádio Martí, a rádio da discórdia. Assim, a emissora foi notícia no mundo inteiro e mais uma vez foi divulgada pelos jornais na comemoração de seu primeiro aniversário, uma emissora assim que só pode esperar que a política domine totalmente sua programação. Mas até que a coisa não é bem assim. Apesar da programação ser definida pela diretriz da emissora, com vista a mostrar uma determinada imagem norte-americana a ser passada ao ouvinte cubano, a emissora conta com programas de variedades e informações. E agora, meus amigos, ouviremos o segundo sinal desta noite, que é a da RAI, Rádio Difusão Argentina ao Exterior. Importante serviço de ondas curtas, conhecido como Fruitless RAI, Rádio Difusão Argentina e Exterior. Dependente da Direção Geral de Serviço Oficial de Rádio Difusão da Secretaria de Estado das Comunicações. Inaugurada formalmente no dia 12 de fevereiro de 1958, tem como tarefa principal a de informar ao mundo sobre os mais variados aspectos da realidade argentina. Tendo em conta que o jornalismo radial internacional é um meio rápido e eficaz para transmitir mais além das fronteiras próprias à imagem do país. Espanhol, português, francês, italiano, inglês e alemão são seis idiomas com que começou a realizar seus programas desde sua criação, até que em 1954 incorporou o idioma japonês. Em virtude da volumosa correspondência que se recebia desse país para qualquer país asiático. Em 1982, passa a emitir também em árabe, por iguais razões. Os esforços permanentes desse serviço de ondas curtas estão orientados, desde sua inauguração, a desenvolver todas aquelas atividades vinculadas com a realidade nacional, permitindo saber como são as autopagens hoje argentinas. Dentro desse curso, inspirados na convicção de que é necessário o maior intercâmbio entre as missões no plano mundial, RAI cumpre com seus objetivos, tendo basicamente como mira os objetivos, ou de informar, ou de distrair, ou de instruir, ou de deleitar, ou de difundir cultura, fundamentos essenciais à radiofonia. Consequentemente, suas emissões abarcam tudo que se relaciona com a vida do país, procurando mostrar uma imagem fiel e moderna de suas múltiplas facetas, e sem descuidar de seus costumes e atrações turísticas, difundindo simultaneamente com objetividade e precisão de detalhe a realidade concreta, econômica, política, social e cultural da Argentina. Assim, com suas emissões diárias dirigidas a todo mundo, a Difusão Argentina Exterior contribui para o conhecimento mútuo dos povos. E vamos para o nosso terceiro sinal, que é o da Rádio Nederland. Ponto final, começam diariamente as emissões da Rádio Netherlands para todo o mundo. A Rádio Netherlands está localizada na cidade de Hilversum, perto de Amsterdã. Mas os sinais que recebemos aqui no Brasil são enviados de seus transmissores localizados em Bonaire, em famílias holandesas. E para nós, para essa parte, os sinais da Rádio Netherlands sejam um dos mais claros recebidos aqui no Brasil. Um fato bastante interessante sobre a Rádio Netherlands é que seus diversos departamentos de idiomas são mais ou menos independentes. Assim, por exemplo, a equipe de brasileiros responsáveis pela programação em português tem bastante liberdade na criação dos programas e em tudo aquilo que deve ser levado ao ar a tratar os seus ouvintes de idioma português. E parece que este sistema tem dado muito certo, tanto é que os programas são bastante apreciados pelos ouvintes e a audiência é muito grande. A emissora tem em sua programação uma preocupação básica, de levar a informação, cultura, distração, etc. Retratando o ponto de vista europeu e holandês nas questões, mas nunca tomando uma posição contra ou a favor. Isto fica a critério do ouvinte. E a esta ideia vem dando muito resultado. A emissora é bastante agradável de se escutar. Os programas que normalmente nós brasileiros temos maior acesso são os de português e espanhol. Isto por motivos de idioma e direção dos sinais. E nota-se que os programas são muito bem elaborados, prendendo o ouvinte do seu início até o final. Na programação em português, o destaque é para a música popular brasileira, mas há também a parada europeia. Os temas são de interesse para qualquer brasileiro. É o nosso universo cultural retratado do lado de lá, e de uma maneira, assim, muito interessante. Se você ainda não ouviu a Rádio Netherlands, vale a pena conferir. Suas emissões diárias para o Brasil começam às 20 horas e 30 minutos, hora de Brasília, em 15.315, 15.360 e 6.020 kHz. Bem, meus amigos, dia 20 próximo teremos aqui o nosso Encontro DX especial de Natal. E nesse programa especial teremos para vocês uma pequena surpresa. Será levado ao ar um concurso de identificação de emissoras. Vocês ouvirão um sinal de uma determinada emissora e escreverão aqui para a gente, dizendo qual é a emissora. Os acertadores receberão um brinde do programa. Portanto, aguardem o nosso programa especial de Natal no próximo sábado. E agora nosso primeiro intervalo musical no pedaço de hoje do Encontro DX. Fico no fubá de Zequinha de Abreu e Eurico Barreiro com Pepeu Gomes. Francisco Oliveira, até você, o Encontro DX, o seu programa semanal, dedicado às ondas curtas, comunicações e também ao DXismo. Estamos transmitindo em ondas médias 820 kHz, 31 metros, 9.630 kHz, 49 metros, 6.135 kHz, 25 metros, 11.855 kHz, ondas tropicais de 60 metros, 5.035 kHz, FM 90,9 MHz. Bem, meus amigos, mais uma vez, vamos mencionar aqui no nosso, o nosso endereço para os amigos aí que desejam entrar em contato com a gente. Rádio Aparecida, programa Encontro DX Aparecida São Paulo, CEP 12.570. Envie também um informe de recepção e teremos muito prazer em lhes enviar o nosso cartão QSL, um cartão muito bonito dedicado a todos os DXistas do Brasil e do mundo. E vamos também para o endereço do Globo DX, para aqueles amigos interessados em receber material escrito sobre o DXismo. Globo DX, Caixa Postal 21.429. Caixa Postal 21.429, São Paulo, capital. CEP 04698 Brasil. CEP 04698 Brasil. Vamos agora passar de imediato ao nosso noticiário. Desta vez, o nosso noticiário foi preparado por dois amigos DXistas que enviaram essas informações aqui pra gente. É o Sérgio Dória, Papanhã, de São Paulo, e o Walter José Gomes Aguiar, de Santos. As transmissões da Voz América e FM e sistemas de TV a cabo que vêm sendo realizadas na Europa vão ser paralisadas no final deste ano. Essas transmissões foram iniciadas no ano passado fazem parte de um projeto que deveria durar 2 anos. Entretanto, a Voz da América vai suspender esse projeto antes do prazo previsto, alegando falta de verba. Parte dessas transmissões poderão passar a ser emitidas dentro dos programas normais da Voz da América em ambas contas. Aqui a notícia da rádio. A rádio do Fazenda Jantino para o exterior, da Universidade de Córdoba, assinaram um contrato para a formação de um serviço internacional da Rádio Universidade Nacional de Córdoba. Esse serviço vai ser dirigido para a América Latina na frequência utilizada pela Rádio Difusão Argentina para o exterior, mas não tem ainda data para o início das transmissões. A rádio recentemente também voltou a transmitir em alemão. Esse programa vai lá às 18 horas e 45 minutos, hora universal coordenada, em 15.345 kHz. O Serviço Internacional da Rádio Nacional do Brasil, emissora Rádio Brasil, em idioma português, dirigido à África, Europa, Sul da Ásia e Oriente Médio, foi ouvido no dia 1 de novembro, na frequência de 15.390 kHz, 19 metros, das 17 às 17 horas e 50 minutos, UTC. Entretanto, tal programa é indicado pela locutora da RNB, no final da transmissão, começando das 19 horas UTC. É anunciada também uma segunda transmissão que entraria no ar a partir das 21 horas UTC, na frequência de 9.770 kHz em 31 metros. Colômbia, a cadena super intensa, ouvida em 25 de 10, de 13.08 a 13.31 UTC, numa frequência não anunciada e totalmente fora da faixa, 17.295 kHz, transmitindo um programa de músicas folclóricas colombianas. Nas identificações não foi indicada a localização da emissora. Índia. All India Radio pode ser ouvida com bom sinal nos 15.280 kHz em idioma inglês, a partir das 18 horas UTC, quando é iniciado um programa dirigido à África. Com a antecipação do horário de verão, que teve início no dia 25 de 10, diversas emissoras do exterior, que encerram suas transmissões às 3 horas UTC, já estão podendo ser ouvidas na faixa das ondas médias, em razão da desobstrução de alguns canais uma hora mais cedo, entre elas nos 1.590 kHz, a CX-159 Rádio Real, Colônia, no Uruguai. Rússia. O serviço mundial World Service da Rádio Moscou em idioma inglês foi ouvido às 4 horas e 6 UTC em ondas médias frequência 1494 kHz no dia 27 do 10, aqui em São Paulo. Segundo tudo indica, poderia se tratar de um transmissor de 1000 kW localizado em Leningrado, conforme constante da WRPVT. Agora uma notícia da Belém. A companhia inglesa Incontel vai instalar uma rede de emissoras de ondas curtas para o serviço de radiodifusão da Birmania. Essa rede deverá atingir o país inteiro e vai substituir sistemas de ondas médias e curtas antigos existentes naquele país asiático. Além das ondas curtas, já foram encomendados novos transmissores de 100 kW para ondas médias. Esses transmissores estão sendo fabricados pela Telefunken. A inauguração dessa nova rede de estações da rádio do ONU deverá ocorrer no ano que vem. Eu acredito que por hoje é só, né, Raimundo? E vamos tocando, antes de encerrar o programa, mais uma música. Chegando Gal Costa e Caetano Veloso, de Ari Barroso, no Tabuleiro da Bahia. O Tabuleiro da Baiana tem vatapá, pai, caruru, mungunzá, tem umbu pra ioiô. Se eu pedir você me dá o seu coração, seu amor de iaiá. No coração da baiana tem é dostão ou canjere, ilusão ou candomblé. Quero você, baianinha inteirinha pra mim. E depois, o que será de nós dois? Seu amor é tão fugaz, enganador. Tudo já fiz, fui até me canjerê. Pra ser feliz, meus trapinhos juntar com você. E depois, vou ter mais uma ilusão. Tabuleiro da baiana tem vatapá, pai, caruru, mungunzá, tem umbu, praioiô. Se eu pedir você me dá o seu coração, seu amor de iaiá. No coração da baiana também tem cedo, sambo, canjere. Encontro de X nesse sábado colorido aqui da Rádio Aparecida. E agora nós vamos falar das cartas para o nosso programa. Nós estamos recebendo muitas cartas endereçadas aqui ao programa através do Globo de X e também aqui para a Rádio Aparecida. Certo, Raimundo? Certo. E nós vamos ler aqui algumas das cartas recebidas. Antônio Costa de Oliveira, da Rua Padre Claro Monteiro, 75, Sala 12, Caixa Postal 39, Aparecida. Raimundo Leonardo Bezerra, Heriberto Carvalho. Prezados senhores, obrigado. Ouvi no dia 1º de novembro o programa DX na Rádio Aparecida, Ondas Curtas, aqui mesmo em Aparecida, e gostaria de inscrever-me como associado do Clube DX. Enfim, ser um DXista. É assim que é o termo correto? Exatamente, é isso aí. Sou ouvinte da Rádio em Ondas Curtas e também em todas as outras ondas. Possuo um receptor Transglobo e gostaria de receber o que fosse possível de informações quanto à antena externa, etc. Sou profissional liberal. E coloco o meu escritório aqui em Aparecida à disposição de vocês quando vierem gravar o programa. Apareçam, será uma satisfação recebê-los. Engine, e se preferirem, digam no programa o que é preciso para e onde adquirir bons receptores de ondas curtas, ok? Sem mais para o momento, aceitem congratulações pela criação do programa e me despeço. Atenciosamente, Antônio Costa de Oliveira. Pois não, Raimundo. Bom, já respondi pessoalmente ao amigo aqui de Aparecida, né? E mandei material para ele, inclusive. Bom, agora eu vou ler uma cartinha aqui que me foi enviada pela... Deixa eu ver aqui, foi pela Cristina Manicelli, lá de Santa Catarina. É, inclusive, nós já falamos dessa ouvinte, né, num programa passado, tivemos uma cartinha dela. Foi com muita satisfação que eu escutei o primeiro programa da Radiofônica sobre o DX. Encontro DX na Rádio Aparecida, que em termos do Brasil é uma das que mais potência tem. Quero congratulá-lo, bem como a direção da Rádio Aparecida, pela iniciativa. Na quinta, dia 30 de 11, foi anunciado na Rádio Medellín, no mundo das comunicações, com grande destaque, essa vossa iniciativa. Estarei gravando seus programas e qualquer dia deste envio um informe de recepção. Desejo muito sucesso. Com sugestão, dizer emissoras, nomes e horários que transmitem para a América Latina. Ao meu ver, foram repetidas muitas vezes certas informações. Estarei fazendo propaganda do seu programa entre os amigos. Bom, muito obrigado, então, Cristina, lá de Santa Catarina. De Taubaté, nós recebemos a carta do Márcio Antônio Pereira. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar a Rádio Aparecida pela iniciativa de criar um programa sobre deixismo. Por sinal, o primeiro programa do gênero entre as emissoras brasileiras. Para nós deixistas, a criação de tal programa é de extrema importância, uma vez que vem marcar uma nova fase do DX nacional. Acredito também que os demais ouvintes da Rádio Aparecida, especialmente os de ondas curtas, ganharão muito com o programa, pois passarão a compreender melhor todo o universo das ondas curtas e verão que elas constituem um verdadeiro passaporte para o mundo. Faço votos que o relatório em anexo seja um dos muitos que o programa venha a receber. Desde já, agradeço pela atenção dispensada, um forte 73 a todos aí. Até breve. Falou, Márcio Antônio, muito obrigado também pela sua presença. Raimundo Nonato, Raimundo Bezerra. Ok, obrigado, 73, então. Bom, aqui tem uma carta que chegou com o endereço do remetente legível. Eu gostaria que o amigo, então, aqui, Rogério Adriano Cruz, Rio Grande, Diamantina, Minas Gerais. Só que o nome da rua chegou totalmente legível. Eu gostaria que o Rogério voltasse a escrever aqui para nós, dando, então, o endereço correto, que para nós que não vai dar para responder devido a esse fato de estar faltando o endereço da rua. Ok, eu acho que por hoje é só, né? Vamos nos despedindo, deixando um forte abraço, um forte 73 para todos os deixistas do Brasil e também um 88 carinhoso para todo o pessoal que está ligadinho na gente. Certo? Ok, boa noite, pessoal. Até o próximo, quando estaremos aqui. Um grande 73 para todos. Você acabou de ouvir Encontro DX, o programa que colocou você em contato com os amigos do rádio, com os artistas do mundo inteiro. Até o próximo sábado, nesse mesmo horário. Rádio Aparecida, ZYE 236, ondas curtas de 31 metros, operando em 9.630 kHz, com 10 kW. Avenida Getúlio Vargas, 185, telefone 3611-33 ou 3611-34, DDD 0125. Uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora Aparecida, transmitindo de Aparecida, São Paulo, Brasil.